Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. É um texto que nós conhecemos, mas eu quero, nessa manhã, compartilhar com você alguma coisa. Diz assim o texto bíblico: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Repeti a última frase, do último versículo: e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Feche os seus olhos. Escute isso mais uma vez. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vou falar de uma forma um pouco diferente, mas que expressa a mesma verdade. E é o Senhor dizendo: eu estou sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? O que eu quero compartilhar com você hoje se resume naquilo ali, ó. É uma direção, uma indicação, uma orientação para nossas vidas hoje. Extasie-se com Deus. Extasie-se com Deus. Essa é uma promessa bíblica para mim e para você. E a gente precisa de pensar, quando a gente vê algumas promessas, num tempo onde a gente tem tanta gente prometendo e pisando na bola com a gente, a hora que vem uma promessa, a gente acaba desconfiando, né? Ou até, assim, de uma certa forma, assim, involuntariamente, a nossa primeira reação não é crer naquilo que foi prometido para a gente. A primeira reação é, pode até não declarar assim, expressamente, será? Mas lá no fundinho, lá no coração, vem assim, é só mais uma coisa, das muitas que foram prometidas. Eu tenho certeza que se aparecer alguém hoje extremamente honesto, que a gente não conheça, mas que seja honesto e começar a fazer promessas, a gente não vai acreditar, não vai aceitar, não vai. A nossa reação de imediato vai ser rejeitar aquilo. Mas eu quero que você me responda nessa manhã, nesse extrato bíblico, nesse texto bíblico, qual é a promessa? Qual é? Estar conosco, diz ali o Arthur, essa é a promessa. Quem está prometendo? Quem está prometendo? Tem certeza? Não foi o pastor Sós que colocou aquilo na Bíblia, não? Foi, não? Ah, pode ter sido Billy Graham, que é pastorzão. Não? Foi Jesus? E para quem ele está prometendo isso? Para os discípulos? Lá em Jerusalém? Lá em Mateus, lá no primeiro, nos primeiros anos dessa nossa era, é verdade, ele prometeu isso para os discípulos, para mim e para você, para nós, que somos discípulos dele. Olha a promessa de Jesus: eu estou. Engraçado. Não é uma questão, não é uma colocação para uma possibilidade de um futuro. É um texto colocado que indica algo para o presente. Eu estou com vocês. O que Jesus está dizendo é: ele esteve com você em todos os dias até hoje, naquilo que você passou. E mais, ele está com você hoje, naquilo que você está passando agora, hoje. Mas não para por aí. Ele estará com você amanhã, naquilo que você vier a passar amanhã. É a presença de Deus em nós, é a promessa dele de uma presença em nós. Eu quero que você fale isso para o seu irmão agora. Vira aí para um irmão, não deixe ninguém sozinho não. Fala para ele. Ele esteve com você em todos os dias até hoje. No que você já passou. Ele está com você hoje, nesse tempo. No que você está passando. Ele estará com você no tempo que virá. No que você vier a passar. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que coisa gostosa. É nós sabermos da presença de Deus conosco em todo o tempo. Em toda a situação. Em todo e qualquer momento. Então você está querendo dizer, Marcos, que naquele dia que eu estava naquele lugar que não devia estar, Deus estava lá, você levou ela para dentro. Se era um lugar que você não devia estar, é um lugar que Deus não devia estar, e você levou ela para dentro com sua presença. Naquela hora que eu estava fazendo aquilo que não devia ser feito, Deus estava lá com você. Certamente não estava aprovando, mas estava lá com você. E eu queria te fazer uma pergunta para a sua reflexão nessa manhã. Na sua vida hoje, nesse momento, essa promessa que nós lemos de Jesus para mim e para você, ela está habitando na sua vida num, o que podemos chamar de um campo teórico, de conhecimento, em algo mental. Realmente eu sei que Ele está comigo, porque eu leio a Bíblia. Ou é algo prático na sua vida? É algo que representa a experiência real daquilo que você vive hoje? Eu sei, não porque a minha mente conhece, mas porque eu experimento a prática da presença de Deus na minha vida. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa gostosa. Essa é uma possibilidade. Muitos de nós, às vezes, somos levados a perguntar assim, ou achar, né? Por que algumas pessoas caminham com um senso maior da presença de Deus? Não tem umas pessoas assim, que você olha e fala assim, Deus gosta mais desse camarada aí. Deus gosta mais desse irmão, dessa irmã, porque não tem condição. Parece que ele não tem nem problema na vida. Tem gente que a gente olha assim e fala assim, esse camarada acho que nunca teve nenhuma dor de cabeça. Nunca nem tropeçou. Tem uns que a gente olhar, nós vamos querer olhar para ver se não tem uma asinha, que parece até anjo, né? Deve ter uma asinha escondida lá debaixo da camisa, vai um anjinho, nós não estamos nem sabendo. Porque parece que não tem problema nenhum de tão intenso que é a presença de Deus na vida dela. Isso não significa que nós não vamos ter esses problemas, isso é só uma colocação ilustrativa, porque na verdade, a caminhada é uma caminhada de guerras, de lutas e de vitórias. É assim que a Bíblia nos ensina, que no nosso dia a dia nós vamos ter gigantes que nós vamos ter que destruir, terras que vamos ter que conquistar, mas vamos ter a presença de Deus comigo, com você, com cada um de nós, a nos levar a conquistas que Ele precisa, que nós precisamos. Então a gente olha para essas pessoas e fala assim, mas como é que pode uma pessoa ser tão assim? Aí a gente volta lá para o texto bíblico, o barco lá no mar, as ondas altas, aquilo balançando, a ponta dos marujos, dos marinheiros, olha e fala assim, não, vamos morrer. Aí vira para o mestre e fala assim, mas você está dormindo? Você está dormindo? O que faz uma pessoa viver esse nível de unção? Esse nível de extasiar-se com Deus? Tão diferente daquilo que nós experimentamos. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A diferença está na unção de Deus em nossas vidas. A presença de Deus, ela é percebida na unção dele em nossas vidas. Mas o que é unção? Eu até procurei saber no dicionário, vou ler para vocês. É uma palavra de origem em um termo latino, cujo sentido é ficar embebido ou extasiar-se, ficar embebido. Imagina, para você entender, as irmãs e os irmãos aí que não forem muito preguiçosos, as irmãs vão lembrar que de vez em quando você vai lavar lá a louça, você pega uma esponja, e aí você coloca ali um detergente, joga água, e se aperta, aquilo fica cheio, aquilo fica embebido de espuma, aquilo fica tomado de espuma, aquilo de uma certa forma fica ungido de espuma, fica completo de espuma. A unção de Deus, ela nos cobre, ela nos embebe, se é que pode usar o verbo nessa forma, com a presença cheia de poder. Coisas sobrenaturais acontecem quando a pessoa caminha na unção de Deus. Coisas diferentes acontecem quando nós estamos cheios dessa presença. Agora presta atenção numa coisa. Eu quero que a gente tenha o cuidado nessa manhã de não imaginar isso como algo assim, ah, isso é um negócio diferente, é uma coisa só para alguns. Não. Porque o texto que nós lemos, você mesmo falou que é uma promessa para mim e para você hoje. Essa foi a resposta. Para quem foi essa promessa? Você disse, para nós. Não foi isso? E é verdade. Essa é uma promessa para nós. Ele está sempre comigo e com você, todos os dias. Sabe quando isso deixa de ser verdade? Quando nós pensamos que isso não é verdade. Uma verdade fática. Aí a gente esquece que isso é possível, mas isso é uma verdade, uma realidade para mim e para você. Às vezes nós pensamos o seguinte, a gente quer vincular a unção a alguma coisa específica, ou alguma coisa que Deus concedeu a alguém especificamente, assim. Aí é muito comum ele falar assim, não, aquela igreja, eu já ouvi muito falar isso, por exemplo, citando aqui da nossa comunidade, aquela igreja tem uma unção de louvor, tem uma unção de adoração, como se fosse uma coisa só para nós. Como se fosse uma coisa para ficar assim, ah, é o nosso DNA, é a nossa identidade, é a nossa característica, uma unção de louvor. Aquela pessoa tem uma unção disso, não, irmãos. Unção é presença de Deus em nossa vida. E a palavra dele diz que ele está conosco, comigo e com você, a cada instante, em todos os dias, em todas as circunstâncias. Agora uma coisa interessante, como a gente ter mais dessa, hoje eu estou cheio de perguntas, né? É porque eu estou usando uma estratégia com vocês, eu estou cheio das minhas perguntas, então eu estou fazendo as perguntas para vocês, para ver se vocês me respondem, me ajudem a achar o norte. Então é uma estratégia minha, mas eu fico pensando assim, como a gente deve lembrar dessa lógica do reino, como a gente deve, como a gente faz para conseguir guardar, manter essa presença de Deus, cada vez mais vibrante, cada vez mais evidente, cada vez mais forte, cada vez mais presente, cada vez mais completa na nossa vida, no nosso dia a dia. Como fazemos isso? Que passo nós devemos dar para que isso não seja apenas um texto decorado, uma promessa que nós entendemos ser uma promessa para os nossos dias atuais, mas que não passa daquilo ali, um texto decorado, uma promessa decorada. Como isso pode se tornar algo efetivo, real, na minha vida e na sua vida? Como essa presença de Deus pode se tornar algo real em nós? É isso que eu tenho buscado. E nessa busca, algumas coisas você tem colocado no meu coração. Há um cântico que nós cantamos aqui de vez em quando, que traduz um pouco da lógica do reino, da Heloísa Rosa, é isso? Há um lugar que quando se perde é que se ganha, este lugar é o Senhor. Não é assim que a gente canta aqui? O que eu quero dizer com isso, queridos? Tem hora que a gente fica querendo acumular e guardar a presença de Deus só para nós, assim. Não é assim que a coisa funciona. Quanto mais nós disponibilizamos da presença de Deus, nos lugares onde nós vamos, mais nós teremos da presença de Deus em nós. Então vou falar de uma outra forma para você entender. Quanto mais você perder da presença de Deus, perder em que sentido? No sentido de você deixar que a presença de Deus que está em você alcance as outras pessoas, chegue até os outros corações, invada as outras situações, nessa medida você vai ser renovado com a presença dEle. Eu anotei que, olha, a presença de Deus na nossa vida será na mesma medida da presença de Deus que levarmos as outras pessoas. Já pensou nisso? Onde você trabalha hoje? Onde você convive hoje? Que tanto da presença de Deus as pessoas estão experimentando em você? Eu quero pedir licença para contar um testemunho que aconteceu essa semana comigo, mas eu já quero dizer o seguinte, irmãos, isso, o que eu vou dizer não é porque eu sou santo, melhor, não, na verdade, é porque eu sou o mais, ou tão pecador quanto qualquer um, mas tenho procurado dar uns pulos assim, na minha vida, na vida de fé, e o Senhor tem me abençoado. Essa semana eu fui atender uma pessoa, todos sabem que eu estou advogado, eu não sou advogado, eu estou advogado, trabalhando, e eu fui atender uma pessoa e o caso dela não tem solução. Não tem solução. Mas ela chegou e apresentou para mim a situação. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu tenho que ser honesto com você. Ela falou, quem me indicou foi uma pessoa, e a pessoa que indicou virou para você, Marcos, isso é assim, assim, assim, isso é aquela questão, não tem jeito, de 100% a chance de ganhar isso é menos de 1%, só se aparecer um juiz cabeçudo, doido, para poder reconhecer isso e tal, tal, tal. Mas ela está insistindo, então você conversa com ela. Ela foi lá no escritório, sentou, eu atendi, e eu estava orando, falei, Senhor, como é que eu vou comunicar para essa mulher que não tem jeito a situação dela? Não tem jeito. O que ela está querendo chama-se impossibilidade jurídica, não tem jeito. E eu expliquei para ela, expliquei tudo, mostrei todos os prós, todos os contras, peguei as leis, falei, está vendo o que a lei fala aqui, é isso, isso, está vendo que não tem... Realmente não tem jeito. Aí no final ela virou e falou assim, mas doutor, eu quero fazer mesmo assim. Eu falei, mas a senhora entendeu o que eu acabei de falar? Entendi. Então por que a senhora quer fazer? Eu gostei de você. Eu senti que você tem algo diferente. Mesmo sabendo que nós vamos perder, eu quero trabalhar com você. Aí eu pensei assim, bom, então eu vou colocar um preço mais alto, porque ela vai desistir. Porque hoje ninguém tem dinheiro para ficar assim, né? Falei, mas pois é, mas isso é uma questão assim que vai demandar um nível de pesquisa maior, porque eu vou ter que tentar arranjar uma jurisprudência assim, pesquisar, porque isso aqui não vai ter e tal. Falei assim, qual é o preço? Eu falei, não estou acreditando. Aí eu peguei e dei o preço e ela, eu posso pagar de duas vezes? E aí meu coração começou a mudar, falei assim, essa mulher, ela não está atrás de uma solução jurídica, ela está atrás de Deus. Eu peguei e falei com ela, ok, nós vamos fazer. Pus no contrato tudo direitinho, nós vamos fazer. A senhora sabe da dificuldade, da grande barreira que a gente tem para vencer? Sei. Sabe que a gente pode perder isso aqui, é muito certo? Sei. Não entendo porque a senhora está querendo fazer. Porque eu gostei de você. Você tem algo que eu não vi nas outras pessoas. Queridos, não é meu jeitinho. Não é minha beleza. Que é farta, mas é farta no sentido de ter muito, é de faltar, não, não é nada disso, é a presença de Deus em nós. Esse é o desafio que eu tenho levado para mim, a presença de Deus em nós. O Elcias citou um texto aqui, muito interessante, o texto da mulher que estava lá com fluxo de sangue. A gente corre, às vezes, comete o erro de tornar as coisas muito místicas. Mas eu queria trazer para você hoje uma outra visão daquele texto bíblico. Quando Jesus sai, a multidão vai esbarrando em Jesus, e aquela mulher toca em Jesus e ela é curada daquele fluxo. Eu queria que você pensasse hoje o seguinte, você vai sair do seu trabalho às 18 horas, e vai pegar um trânsito daqui, você está lá de carro, ou um ônibus lotado. Alguns vão de ônibus, outros vão de carro, outros vão de metrô. Do que for, se você está de ônibus ou de metrô, aquele lugar lotado, e você lá no meio daquele povo. Era isso que estava acontecendo com Jesus, era um dia qualquer. Era uma coisa comum. Eu vou sair de um lugar para ir até outro lugar. Era algo comum que Jesus estava fazendo naquele momento. É como se eu e você estivéssemos pegando um ônibus no final do dia, ou o metrô, e aquele monte de gente esbarrando para lá e para cá, ou mesmo que você estivesse num trânsito, agarrado. Aconteceu um acidente lá no anel, e você estava passando o anel e olha, fala, meu Jesus, hoje é uma hora. É a mesma coisa, parado. Agora imagina você ali, parado naquele lugar, com o braço lá de fora ali, esperando, até escutando o rádio, escutando a música, vendo alguma coisa, até ver se o tempo passa, porque o trânsito não anda, e alguém esbarra em você. Alguém vem vender uma balinha, esbarra em você, e de repente fala assim, uai, o que aconteceu comigo? Eu estava doente e agora não estou mais. É isso, irmãos. É a presença de Deus fluindo em nós. Quando nós estamos embebidos da presença dEle, quando nós estamos cheios da presença dEle, o nosso dia a dia natural, acontecem coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Você encontra com alguém, dá um bom dia, a pessoa, mas que bom dia diferente. Você fala, diferente por quê? Escreve do mesmo jeito que as outras pessoas, pronuncia-se e escreve do mesmo jeito que as outras pessoas. O que tem diferente? É aquilo que te move. É um alô que você fala, a pessoa do lado de lá fala, mas que alô gostoso. É, não é meu não, é dele lá, é do pai, é a presença dele em mim. É isso. Esse é o nosso desafio nesse dia, queridos. Levarmos essa presença de Deus. Deus nos unge para isso. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Deus está em nós, está em mim, por minha causa, mas Ele está sobre mim, a sua unção está sobre mim, pela causa dEle. Olha, presta atenção, Deus está em você, por sua causa, porque Ele te ama, mas está sobre você, pela causa dEle. Qual é a causa dEle? Que todos conheçam quem Ele é. Ele não está te ungindo e me ungindo, Ele não está sobre nós, para aumentar o nosso currículo, para fazer a gente ficar melhorzinho um pouquinho. Não, Ele tem um propósito nisso, que você seja aquele atalaia dEle em qualquer lugar que você estiver, pregando, levando a palavra, vivendo a palavra, manifestando a presença dEle em todos os lugares. Olha que coisa linda. Você pode manifestar a presença de Deus em todos os lugares que você estiver. Gente, isso é algo tremendo, é algo tremendo. Toda vez que eu falo disso, eu lembro da minha irmã. Minha irmã, ela e meu cunhado trabalharam muitos anos na Embaixada do Brasil, em vários lugares, em vários países, pelo mundo afora. E era tão interessante que ela tinha, não sei se existe hoje como funciona, mas ela tinha na época um passaporte de uma cor diferente, era diplomático. E a hora que aconteceu algum problema, ela apresentava o passaporte dela, aí eles olhavam e falavam assim, ah, ok, ah, uma diplomata, ok, ok, não, por favor, é aquela ali, ela passava, ia para um lugar diferente, passava, era bem cuidado, não tinha mala revistada, não sei. Naquela época era assim, não sei como é que funciona hoje. E eu sempre penso nisso. Tem hora que nós esquecemos de apresentar o nosso passaporte. Tem hora que nós esquecemos de mostrar quem nós somos. Não para dar uma carteirada, que não é esse o intuito, mas para trazer a realidade daquilo que nós, de quem nós representamos, o reino de Deus. A palavra de Deus diz que Ele está comigo e com você. Nós podemos nos embeber dEle, ser embebidos dEle, ser completos nEle, ser cheios dEle. Podemos viver de uma forma que quando qualquer um encostar em nós, seja apertando, seja cutucando, ele sinta, ele perceba algo fluindo de mim, de você, da presença de Deus em nós, porque a promessa dEle para mim e para você é que Ele está. Ele está comigo e com você. O exemplo de Jesus, perceba as circunstâncias, um dia comum, um momento comum, no meio de um tumulto de grandes pessoas, Jesus ali, um humano, consciente da sua unção, do seu dia a dia, sendo canal para manifestar a presença de Deus. Abre aí o texto de Isaías 10, 27. Eu acho que é esse mesmo, deixa eu ver se é. Isaías 10, 27. Sabe o que estava acontecendo com Jesus naquele dia? Olha o que diz o texto. Isaías 10, 27. E naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro e o teu jugo do teu pescoço. Principalmente essa parte agora do texto, presta atenção. E o jugo será quebrado por causa da unção. Eu quero contextualizar aquilo que nós estamos meditando essa manhã. O jugo será quebrado por causa da presença de Deus em você. Então, eu vou contextualizar mais ainda. A dor será quebrada. A doença será vencida. A prisão será rompida. A dificuldade será vencida. Qualquer problema será solucionado por causa da presença de Deus que está em você. Onde você chegar, é a presença de Deus chegando com esse poder, dessa unção, para quebrar qualquer maldição, para quebrar qualquer jugo, para quebrar qualquer coisa que sirva de aflição naquele momento, naquele lugar. É a promessa de Jesus, Ele está comigo, Ele está com você todos os dias, até o fim, até o fim. É muito lindo isso, irmãos. A unção de Deus, a presença dEle em nossa vida, é que vai quebrar o jugo que está sobre as pessoas. Agora vamos lá em Mateus 10. Pega aí, vai, vamos lendo aí para você ver se não está falando mentira. Mateus 10, versículo 8. A última parte do versículo. Ali, está projetado ali, Mateus 10, 8. A última parte do versículo, está escrito assim, olha. De graça recebestes, de graça dai. Está lendo ali? Conferiu aí na sua Bíblia, é isso mesmo que está escrito? De graça recebestes, de graça dai. É interessante que esse é um texto que é muito utilizado para a hora das ofertas, dos dízimos. E aí vem o apelo, fala assim, nós recebemos de Deus, de graça, então que Deus, já que nos dá de graça, a gente também dê de graça. Mas eu queria te desafiar nessa manhã, a abrir a sua mente e ver o contexto em que está escrito essa frase, de graça recebeste, de graça dai. Olha o versículo 6, diz assim, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7, e indo, pregai dizendo, o reino dos céus chegou, a presença dele é real. Versículo 8, olha o que fala, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E vocês podem fazer isso porque vocês receberam isso, essa cura, essa limpeza, o ser ressuscitado de entre os mortos, o ser liberto de toda a opressão maligna. Vocês receberam isso de graça. E porque vocês receberam de graça, a obrigação minha e sua é, leve de graça essa cura, essa limpeza, esse ser ressuscitado dos mortos, a libertação dos demônios, leve isso de graça às pessoas, porque eu e você recebemos exatamente assim, de graça. Quanto mais nós levamos de Deus as pessoas, mais nós temos de Deus em nós. Essa é a lógica do reino. Quando se perde, é que se ganha. Abre a sua mente nessa manhã. Quando se perde, é que se ganha. Quanto mais você levar de Deus, curando, limpando, ressuscitando, libertando, mais você vai ter de Deus na sua vida. Eu não estou querendo dizer, até poderia ser, nós vamos viver agora tudo aleluiado, tudo agora, quem dera se fosse assim, irmãos, quem dera se fosse assim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que lá no seu trabalho, lá no seu negócio, enquanto você negocie no padrão do reino de Deus, você que é médico, enquanto você cura no padrão do reino de Deus, você que é professor, enquanto você ensina, você ensina no padrão do reino de Deus. Você que é aluno, enquanto você aprende no padrão do reino de Deus. Você aprende no padrão de quem tem a presença de Deus em sua vida todos os dias. Hoje, esteve ontem, terá hoje e terá amanhã. É essa a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica do reino de Deus. Isso é para mim e para você, queridos. A presença dEle todos os dias. Mateus capítulo 10 ainda, versículos 12 e 13. Olha que lindo isso. E olha que desafiador. Versículo 12 diz assim, olha, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Eu faço isso, irmãos. Eu entro na casa e eu coloco a paz sobre essa casa. Eu proclamo. Mas olha que interessante. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eu não estou querendo nunca que a paz retorne para mim. Mas eu quero que você preste atenção no texto ali. Responde para mim. Qual é a paz que vai estar sobre a casa? De quem é essa paz? Olha lá o que está falando o texto. No que o texto está dizendo. Desça sobre ela. Está falando a paz de Jesus? Está falando a paz de Deus? Está falando o quê? De quem é a paz, irmãos? Então eu chego no lugar e falo, olha, eu tenho em mim a presença de Deus. Ele está comigo. E por isso eu posso dizer que paz sobre essa casa. Eu tenho essa paz em mim, porque eu vivo essa verdade de estar embebido da presença de Deus. Irmão, você está ficando muito atrevido. Chega, irmãos. Nós precisamos começar a viver as coisas como a Bíblia fala que tem que ser. Ainda que eu não possa não ter alcançado isso, mas eu vou viver isso, eu quero viver isso. Eu quero viver, e a hora que eu estiver saindo para ir te visitar, eu quero ver e falar assim, Senhor, eu preciso da tua presença agora, porque eu vou chegar lá e eu falar, eu tenho essa presença de Deus, e por isso eu posso dizer, paz neste lugar. Paz sobre essa casa. Uma outra versão diz assim, ao entrarem numa casa, que a paz de vocês, ou que a paz que está em você, repouse sobre aquele lugar. E essa paz só existe em quem tem a convicção de estar na presença de Deus. Aleluia. João capítulo 10. Não vamos demorar muito, porque nós temos hoje ainda os batismos, que bênção. João capítulo 10. Agora, agora vai ficar bom. João capítulo 10, versículo 37, está escrito assim, olha, se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Olha, Jesus está dizendo isso. Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis nessa versão. Ou não creiais em mim. Você já pensou isso, queridos? Você já pensou em viver uma dimensão de presença de Deus, a ponto de declarar algo parecido assim? Se eu não tenho a presença de Deus em mim, você não precisa crer em mim. Você não precisa crer naquilo que eu estou falando. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho. É que a nossa igreja, hoje, possa começar a viver buscando essa declaração de fé. Se eu não faço aquilo que Deus está falando, se eu não tenho a presença de Deus em mim, você não precisa acreditar no meu discurso. Você não precisa acreditar na minha pregação. Você não precisa aceitar o meu convite. Mas você pode olhar para mim e ver que eu estou procurando viver aquilo que o meu Pai faz, nas obras do meu Pai. Nós devemos ao mundo uma vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos ao mundo uma vida embebida da presença de Deus. Você deve aos seus colegas de trabalho uma vida cheia de Deus. Você deve à sua família uma vida cheia de Deus. Você deve às pessoas com as quais você se relaciona, afetivamente, comercialmente, profissionalmente, não sei como, mas você deve às pessoas com as quais você se relaciona, uma vida cheia da presença de Deus. Presta atenção, queridos. Você já imaginou que você pode vir a ser a única pessoa que possa levar a presença de Deus para esse lugar onde você está hoje? Olha a responsabilidade que eu e você temos. Quem que o mundo tem conhecido através do convívio comigo e com você? Quem? Hoje é dia de nos arrependermos. Hoje é dia da gente buscar um arrependimento, falar, Senhor, eu estou realmente falhando, eu preciso de ser completamente tomado, ficar extasiado com a tua presença, ficar aleluiado, como dizem alguns, amém. O que nós precisamos é de uma convicção da nossa condição, de que sem Ele nós não podemos nada, e de uma certeza de que Ele está conosco, todos os dias, até o fim. Feche os seus olhos. Hoje é dia da gente, pelo menos, colocar uma interrogação na nossa vida, na nossa condição. Permita que essas palavras que você ouviu o motive a buscar ainda mais da presença do Senhor. Busque o Senhor. Talvez mais intensamente num outro momento, lá na sua casa, ou em outro lugar qualquer, mas nesse momento, faça uma oração a Deus. Quem sabe você não está brigando com você, vivendo atrás de algo que é perder o tempo, atrás de algo que não representa absolutamente nada além de um pequeno, mas muito pequeno prazer, que vai embora quando os amigos também vão embora. Busque o Senhor, eu te desafio nessa manhã, ore a Deus, fala: Senhor, eu ouvi nessa manhã que o Senhor está presente comigo, então eu quero te fazer uma pergunta agora: a minha vida está no caminho que o Senhor quer? Convide-o, você que tem caminhado com o Senhor, você que não tem caminhado com o Senhor, você sabe quem que você é assim, pergunte para ele, fala: Senhor, eu quero colocar isso a limpo, eu quero dizer ao Senhor, responda a minha pergunta: eu estou andando no caminho certo ou estou andando no caminho errado? E para você que já tem experimentado um pouco da presença de Deus, convide a transformar ainda mais a sua vida. Ouça a sua voz no fundo do coração, entregue todo o seu eu para Ele de novo. Nossa entrega tem que ser diária, queridos. Todos os dias. Peça a Deus que o extasie com sua presença, que o leve a uma condição de ficar embebido da presença dEle, a ponto das pessoas encostarem em você, como aconteceu com Jesus, e sentirem saído algo de você, sem nenhum misticismo, quebrando todo o misticismo que foi gerado na nossa mente. Jesus naquela época era um homem como eu, como você, era um humano como nós, mas ele tinha a convicção da presença de Deus com ele, e essa presença de Deus nele, pela causa de Deus, alcançou aquela mulher naquele dia. Isso pode ser real na minha vida e na sua vida. O coração do Senhor anseia por tocar o coração de outros homens, de outras mulheres, de outras crianças, através de cada um de nós. Hoje é o dia de nós orarmos e pedirmos ao Senhor, e de permitirmos que o Senhor tenha mais acesso ao nosso coração, e consequentemente mais acesso ao coração das outras pessoas. Ore ao Senhor nessa hora.